Gel da Âncora. Vem com a novinha pra dançar e sair do chão. E marque no avião, e marque no avião. Vem pegar carona na onda da curtição. Novinha sai do chão, novinha sai do chão. Balance e treme, mas não cai. O aviãozinho tá que tá. Balance e treme, mas não cai. O aviãozinho tá que tá. Prepara, prepara, prepara e vai subir. Açaí, pimenta!